por falta de leito de UTI. Uma pessoa faz uma cirurgia, precisa de uma UTI. Se não tem UTI, eu não posso fazer cirurgia. Então eu preciso ter mais leitos de UTI para que eu possa trazer as pessoas para o local adequado, fazer a cirurgia e depois colocar na UTI para recuperação. Então é por isso que nós estamos preocupados em fazer UTI em Uruçuí. Estamos para entregar até o começo do ano. Tem a UTI aqui de Valença. E temos a UTI em Corrente, que falta só um compressor para realmente começar a funcionar agora no dia 5 de dezembro. Então, assim, toda a rede sendo expandida para o interior e também na capital. Então, a capital aqui nós colocamos o NACOM aqui no HGV pertinho. Estamos colocando agora no Atlântico dos Velhos essa UTI que está sendo reformada. Já existia antes, mas estava fechada para a reforma. E estamos realmente pensando sempre em fazer melhoras para que agilize as cirurgias, para que o atendimento seja melhor. Além de que, nós estamos aumentando a quantidade de consultas pelo Piauí Saúde Digital. E isso gera pedido de exames e também gera cirurgias a mais. Então, isso é o Piauí tentando trazer a medicina, a saúde para o povo com mais rapidez. Muito obrigada, secretário. Muito bem, agora da cidade é meio-dia agora e 44 minutos. Hora certa, Zeni. Boa tarde para você. Obrigado pelo carinho, a audiência, a sintonia, a companhia. O jornal que tem o apoio cultural do vice-prefeito, doutor Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, Conceição Alves, do provedor Giganete, Zeni Imóveis, Prefeitura Municipal de Fronteiras, administração, construindo um novo tempo, o prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Uma lei que foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, reduz alíquotas e amplia a isenção do IR. Trabalhadores que ganham até R$5.000 por mês agora estão isentos da declaração do imposto de renda. A lei foi sancionada ontem pelo presidente Lula em Brasília e estabelece também redução de alíquotas. A gente conversa agora aqui no estúdio do Notícia da Manhã com a consultora tributária e financeira Jaciara Silva para nos explicar os detalhes dessas mudanças. Você pode participar da nossa conversa mandando sua mensagem para o 99910-0066. Jaciara, bom dia, muito obrigado pela sua participação aqui no Notícia da Manhã. Antes, qual era a faixa, qual era o valor estabelecido para isenção e o que muda com essa lei que foi sancionada ontem pelo presidente? Bom dia, Tiago. Bom dia a todos vocês que estão nos assistindo. Então, antes desse projeto de lei, até quem tinha dois salários mínimos estava isento de pagar, de recolher imposto de renda. Então, com essa medida, quem recebe mensalmente valor bruto de R$5.000, ano de 2026, estará isento de recolher o imposto de renda, que tradicionalmente já é recolhido na folha de pagamento. Então, aquela pessoa que é seletista, que trabalha, já é recolhido o imposto de renda mensalmente. Recebeu R$5.000 bruto, já não vai ter mais essa retenção de imposto de renda. Bom, e quem tem ganhos variáveis, né? Quem, por exemplo, entra ali uma comissão em algum mês do ano, ela termina ganhando um pouco mais. O que é que ela precisa observar em termos de rendimento anual? Como o imposto de renda, ele ocorre a retenção mês a mês. Se ocorrer em algum mês, exatamente, ultrapassar essa faixa, no ano da declaração ele vai ter a oportunidade de inserir as deduções do imposto de renda, que são despesas médicas, despesas escolares, com filhos, né, com dependentes. Então é possível sim, mesmo em algum mês, ele ter um valor superior que é tributável para o imposto de renda, na declaração em 2027, ano calendário 2026, ele tem a restituição daquilo que foi retido. Porque para quem recebe acima de R$5.000 até R$7.350, também nós vamos ter uma faixa de desconto. Já vai ter também aí nesse período, nesse intervalo, uma redução de carga tributária também. Mas se tiver retenção, vai ter oportunidade de, na declaração do ano de 2027, ano calendário 2026, conseguir sim restituir o valor retido. Bom, vamos também mostrar para você que está nos assistindo algumas outras alíquotas diferenciadas ou descontos que foram estabelecidos através dessa lei para quem ganha acima de R$5.000. Então nós temos estabelecido aí quem ganha até R$5.500, passou um pouquinho do teto de R$5.000, um desconto de 75%. Até R$6.000, redução de 50%. Até R$6.500, redução de 25%. Aí, se você ganha acima de R$ 7.350, vai se manter a cobrança integral da alíquota. Esse desconto, ele é aplicado quando? Esse desconto, ele vai acontecer com o que vai ser decidido de tabela a deduzir, de valor a deduzir. Então, entende-se que nós vamos ter uma redução da parcela a deduzir no valor de 75%, no valor de 50%. Então, aquilo que antes você teria que pagar nesse período, com essa faixa de rendimento, você vai ter um desconto desse tributo em 75%, desse tributo de 50%. Mas já vai ser na fonte descontado também, no momento também, do desconto já da vai parcela? Ser quando você receber o seu dinheiro ali, já vai ter, já vai estar aplicado esse desconto. Exatamente. No momento do recebimento, no momento onde você vai receber o seu rendimento, o contador, o profissional especializado que vai gerar aquela folha de pagamento, ele vai ter que gerar exatamente essas fórmulas, ou seja, já aplicar o desconto simplificado. Entendam, nós teremos duas tabelas. A tabela do desconto simplificado, que vai ser aplicado para os rendimentos acima de 5 mil até 7.350, nós vamos ter uma tabela de desconto simplificado, que é essa que o Thiago aqui falou. Acima de 7.350, nós vamos ter a tabela atual, ou seja, aplicação da alíquota de 27,5%. Então, nós vamos ter duas tabelas. A tabela do desconto simplificado aplicado para essa faixa até 7.350 e uma outra que vai ser a que já está vigente. Então, vai ser uma economia significativa para quem hoje era obrigado já a recolher imposto acima de 2 salários mínimos. O Eduardo do Água Mineral diz assim: eu ganho em média R$ 10.000 por mês. Vai ser aplicado algum tipo de redução para mim? Não vai ser aplicado. Fica essa tabela que já vigorava. Já fica a tabela que está em vigor atual, ou seja, só beneficia até de maneira isenção até 5 mil e de maneira gradual uma redução até 7.350. Acima disso, a aplicação vai continuar da mesma forma. O que eu oriento? Que muitos contribuintes não se atentam para as deduções. Então, peça a nota fiscal de todas as despesas médicas que não há limite. Organize isso no ano, agora, o mais rápido possível, para que você possa ter uma dedução. Mas, infelizmente, não vai ter nenhum benefício com esse projeto de lei. Bom, no ano que vem, ali em meados de março e abril, já vai ser liberado para o preenchimento da declaração do imposto de renda. Essas regras já vão valer para o que a pessoa ganhou nesse ano de 2025? Não, vai valer para os rendimentos de 2026, o ano calendário 2026 e a declaração em 2027. Então, a partir de janeiro é que vai ser aplicado. O contribuinte já vai sentir, porque muitos que são seletistas, que já têm a retenção na folha de pagamento, já vai sentir uma melhora no ato do pagamento do imposto, porque a retenção já ocorre mês a mês. Bom, lucros e dividendos, o que observar nesse aspecto a partir desse lançamento? Bom, a gente vai concluir aqui a conversa com a Jaciara, retomando a última pergunta que eu fiz, sobre a questão da declaração do imposto de renda em relação a lucros e dividendos. O que observar a partir da sanção dessa lei ontem que isenta trabalhadores que ganham até R$ 5.000 do pagamento do imposto de renda? Isso. Nós sabemos que o fato de gerar uma isenção para essa base de contribuintes até 5 mil vai gerar uma renúncia de receita para o governo federal. Nós sabemos, uma renúncia alta. Uma renúncia muito alta, de bilhões, cerca de 23 bilhões. Então, eles esperam compensar essa renúncia de receita exatamente tributando altas rendas, né? Então, o que fazer nessa perspectiva? Nossa orientação, porque a lei permite também, dentro do projeto de lei, é já preparar a distribuição dos lucros e dividendos aprovadas dentro do ano de 2025, ou seja, redigir uma ata, fazer a aprovação, para que você possa fazer a distribuição nos anos seguintes, 2026, 2027, 2028, ainda com isenção. Mas se nenhum empresário, nenhuma empresa se atentar para essa regra, sim, todo esse rendimento vai sofrer uma tributação antes isenta. Antes isenta, ela vai passar a chegar a uma alíquota até de 10% do valor distribuído, se ultrapassar 600 mil por ano. Ou seja, quem distribui lucros de 50 mil por mês, em média, acima disso, vai de fato tributar. Então, o cuidado é preparar para esse momento, né? Tanto de reforma tributária, como agora do Imposto de Renda à Pessoa Física. Todos nós precisamos ter um olhar de organização, porque realmente vai impactar, sim, um público não impactado anteriormente. Obrigado, Jaciara. Agradeço a oportunidade, estou à disposição, Thiago. Ótimo dia. Muito bem, agora em Fronteiras, é meio-dia, 52 minutos, nós vamos acompanhando mais notícias. Fronteiras e Notícias está no ar. Muito boa tarde, obrigado pelo carinho, pela audiência. Logo mais à noite nós temos a Voz do Brasil, direto de Brasília, Distrito Federal, a Voz do Brasil das 19 às 20 horas, com esse, todo dia, com exceção dos feriados. Ônibus escolar atinge ciclista em Paulistana. O homem morreu no local, infelizmente. Na manhã de hoje, um acidente de trânsito foi registrado na Avenida Uau Ferraz, no município de Paulistana. Um ônibus escolar da Prefeitura Municipal acabou colidindo contra um ciclista que morreu ainda no local. Novamente, a gente vai para o telão para conversar com a Beatriz. A Beatriz, ela que está ao vivo, vai trazer todas as informações a respeito dessa tragédia, não é isso, Beatriz? Inclusive, a informação que chegou para a gente é que o motorista desse transporte escolar, ele nem viu o momento do acidente, né? Ele foi comunicado depois que havia atropelado esse ciclista, né, Beatriz? Conta para a gente os detalhes. Boa noite para você novamente. Boa noite, Geandra. Boa noite para você que segue nos acompanhando. Pois é, esse caso aconteceu na manhã desta quarta-feira na Avenida Uau Ferraz, que fica no município de Paulistana. Mas a vítima, o Francisco Rodrigues de Souza, era do município, é natural do município de Acauã, que fica ali próximo à região de Paulistana. A vítima, que tinha apenas 38 anos, estava em uma bicicleta e, de acordo com informações, ele seguia nessa bicicleta quando o ônibus escolar da Prefeitura Municipal de Paulistana acabou colidindo contra ele. De acordo com testemunhas, o ônibus realizava a rota escolar no momento em que aconteceu. A Polícia Militar foi acionada ali por volta das 7h40 e no local foi constatado que o ônibus foi realizar uma curva à esquerda e acabou atropelando o senhor Francisco sem perceber. A vítima logo caiu no chão e foi atropelada pela parte frontal do ônibus, que, como você disse, resultou na morte imediata dessa vítima. Uma equipe do Serviço Móvel de Urgência foi acionada, esteve no local, mas chegando lá ele já estava sem vida. A Polícia Civil também foi acionada para providenciar a perícia, que chegou ali no local por volta das 10h42. A bicicleta do seu Francisco foi entregue à Delegacia Regional de Paulistana. O condutor do ônibus foi apresentado para a delegacia para as providências ali cabíveis. A nota, a Prefeitura Municipal de Paulistana emitiu uma nota. Eles manifestaram pesar pelo acidente que ocorreu por volta das 7h30. Disseram que desde o primeiro momento foram adotadas as providências necessárias para prestar apoio e assistência. O motorista do ônibus escolar foi imediatamente à polícia e se apresentou espontaneamente. Eles relataram também que o responsável pelo departamento de transporte permaneceu no local durante todo o atendimento, acompanhando as equipes e colaborando com as autoridades. No final, eles destacaram a solidariedade para a família e os parentes, a família e os amigos que sofrem com essa perda. É importante reforçar que esse é o segundo acidente fatal envolvendo um veículo oficial da Prefeitura de Paulistana em menos de 15 dias. O outro caso aconteceu há 14 dias aqui no município de Picos, próximo ao bairro Samambaia, que vitimou também um senhor que deixou filhas, netas, e sofreram ali no momento do acidente. Inclusive, nós noticiamos aqui esse caso. Ele foi atropelado, ele estava a pé, foi atropelado e o corpo ficou a aproximadamente 47 quilômetros do local onde aconteceu. Quilômetros não, 47 metros, perdão, do local onde aconteceu esse caso. O seu Francisco Rodrigues Souza deixa familiares e amigos enlutados e choca também o município de Paulistana. Eu volto com você. Agora em Fronteiras, meio-dia, agora 55 minutos, quase reta final já do Jornal do Fronteiras em Notícia, mas ainda cabe notícia e nós vamos destacando mais notícia aqui no Fronteiras em Notícia. Agradecendo sempre o carinho, a audiência, a sintonia, a companhia. Fronteiras em notícia no ar. Suspeito de feminicídio em dois Perito Lopes, ele segue foragido. A vítima não tinha medida, ele não tinha medida protetiva. Só ultrapassaram 30 horas em que a polícia segue em diligência atrás de Edmar Alves, suspeito de ter matado a ex-companheira a facadas na zona rural do município de Dom Espedito Lopes. Segundo a Polícia Civil, o relacionamento era marcado por abusos do suspeito e a vítima nunca havia pedido medida protetiva contra ele. A gente vai para o telão agora conversar com a Beatriz. A Beatriz está ao vivo e vai trazer mais detalhes, inclusive a Beatriz que vem acompanhando, né, esse caso que aconteceu na manhã de ontem, né, essa tragédia, né, esse crime brutal que ocorreu na zona rural do município de Dom Espedito Lopes. E a polícia está aí, né, Beatriz, em diligência, na tentativa de capturar esses suspeitos de feminicídio. Conta pra gente, nos atualiza como é que tá essas buscas, Beatriz. Boa noite para você. Boa noite, Geandra. Boa noite para você que acompanha o Notícia de Picos. É isso, Geandra. A polícia ainda segue buscando esse criminoso que fugiu logo após esse ato cruel, como você disse, essa tragédia aí que marcou a zona rural do município de Dom Espedito Lopes e vitimou Maria Clidener Borges da Silva. Segue mais de 30 horas de busca por esse suspeito, principalmente na área de mata. Inclusive, o delegado responsável pelas investigações desse caso informou que uma pessoa, uma testemunha que viu o momento do crime, já prestou depoimento. A polícia também pede que a população não ajude esse criminoso, não dê água nem alimento, porque acaba prejudicando o trabalho das equipes. Nós vamos acompanhar agora o que disse o delegado sobre esse caso. Vamos ouvir. O coronel Felipe, o Bep, eles estão lá no local, a gente também foi no local ontem, durante o dia e a noite, a gente vai se dirigir também lá, realizando buscas para encontrar esse suspeito. Pelo que a gente tem de informações, ele está próximo à região ali, como eu disse, o pessoal da Polícia Militar está fazendo um trabalho lá de cercar o local. O comandante, o Felipe, ele disponibilizou um número também, então é importante que entrem em contato, qualquer informação, porque ajudar a população nesse momento é muito importante. E pedir também que não ajudem ele, né, de forma alguma, porque às vezes ele pode bater na casa pedindo então, informar a polícia o mais rápido possível para que a gente possa efetuar essa prisão. Geandra, vale destacar. E agora na cidade, pontualmente 13 horas, reta final do Jornal Fronteiras e Notícias, vai ficando por aqui. Vamos ficando por aqui com o nosso Fronteiras em Notícia, edição desta quinta-feira. Obrigado, meu Deus, mais esse trabalho realizado com sucesso, com êxito. Muito obrigado, Fronteiras. Obrigado, Brasil. O apoio cultural de sempre do vice-prefeito, Dr. Norberto, presidente do Sindicato Rural de Fronteiras, coordenadora de Cultura e Turismo de Fronteiras, Conceição Alves, provedor Giganete Zen Imóveis, Prefeitura Municipal de Fronteiras, Administração Construindo Novo Tempo, prefeito Eudes Agripino Ribeiro. Obrigado, meu Deus, obrigado, Pai. Até amanhã, minha gente, se Deus quiser, Ele quer, pois Ele é bom, maravilhoso. Amanhã a gente se encontra a partir do meio-dia com mais uma edição do Jornal Fronteiras em Notícia. À noite, das 19 às 20 horas, você acompanha aqui pela Fronteiras FM, a voz do Brasil. Boa tarde, até amanhã. Você sintoniza ZYX 837, canal 200, Fronteiras FM, emissora da Fundação Fronteiras, a rádio que toca o seu coração. Sucesso Ramon e Randinho e Thales Rondiné. E quem diria ver, olha pra essa cena, você acordando no meu caminhão, deitada no feno, cabeça na cela, bem diferente do seu travesseiro e seu colchão. Você tá conhecendo minha vida, a minha rotina é na estrada. Será que tu ainda vai ser minha, depois de 13 dias de vaquejada? Vem se perder no caminho da roça, larga de mão tua vida sem graça. Esquece as unhas, amarra o cabelo, daqui a pouco vai ter vaquejada. Casar na pista do amor, de lua de mel no meio do nada, nega. Faz tempo que eu te procurava, vem se perder no caminho da roça. Larga de mão tua vida sem graça, esquece as unhas, amarra o cabelo, daqui a pouco vai ter vaquejada. Vamos casar na pista do amor, de lua de mel no meio do nada, nega.